hoje cedo, no caminho de casa, vi uma mulher chorando, não sabia o porquê. Por quê? Por quê? Por quê do momento? Mas senti que estava doendo, uma dor que vinha de dentro. Eu senti só de ver o sofrimento ardendo, doendo, mesmo sem estar vivendo, uma dor de sofrimento, uma dor de sofrimento. Senti, senti que doeu, senti que sofreu, senti que morreu. Olha os que me cercam, creem que vem o pior, querendo dizer que meu caminho não é o melhor. Muito se fala de paz, mas a observam só, confortáveis em suas poltronas, interligados a Microsoft. Enquanto que Playboy lança braço de seu carro, filho rico vive feliz, quebrando os ciclistas no esbarro. Filosofia destinada à cidade da psicopatia, será um teste que alguém aplicaria pra sobreviver? Devemos mesmo recuar ou matar pra não morrer? Não sei dizer ao certo quem atacar. Quem busca mais ódio tende a se contaminar. Quem busca paz com amor deve lutar. Mas e agora? Filho morre e mãe que chora. E agora? Filho preso, pai paga fiança e outra mãe sorri. Pergunto, e agora? Foi nesse Brasil mesmo que eu cresci, e é nessa hora que eu penso, justiça pra quem? Se quem não tem dinheiro nesse mundo não é ninguém. Se um ser humano vale menos que 100 reais, não importam seus ideais, só seu carro do ano em suas rotas mortais. Yo, África, mãe, pátria amada, querida, olhe pelo Brasil, uma nação esquecida, falha na comunicação, na criação da criatura, humano sem direito, sem razão, sem postura, faltou cultura, pouco mais conhecimento pra lidar com entidade, conviver com segmento, presentemente, em vista disto nada trouxe, atitude, conceito sem nexo, tremendo afrouxe, aproveite o espaço da mídia, provoque, conduz o caminho à salvação, enfoque, incrédulo, desfocado, amaldiçoado de berço, leva a vida negociando lágrimas a preço, ser humano com pendência, raciocínio lógico, discurso bíblico racista, homofóbico, não representa ancestralidade, ele anula, agora visão trêmula, acumula, ninguém regula, sufoca, é real, é nesse instante, combatente, feito índio, protestante, chavante.